Você está ouvindo o AzillaCast. Venha comigo se quiser viver. Check the mic and make sure it sound right, boys. Estamos aqui mais um AzillaCast. O cara tá cansado, né, hoje, bicho? Cansado de quê? Se não faz nada? Hoje a gente vai gravar aqui, mano, falar um pouquinho sobre recomeços, né, mano? Antes da gente começar, né, fazer o institucional, né, pedir pras pessoas ali, quem tá assistindo pelo YouTube, já se inscreve aí no canal, né, e ativa o sininho aí pra receber as notificações, né? E já dá o like aí embaixo, mano, porque o like aí é importante, né? O YouTube ali entende, né, que quando você dá o like... Ele entende que, ah, esse vídeo aqui é massa, que ele vai recomendando ali pra galera ali. Mais importante, se você gosta desse vídeo, compartilhe com seus amigos, né? Indique lá, não, mas assiste o Azila, não sei o quê, dá uma conferida lá e tal. Exatamente. Que é sempre bom. Lembrar todo mundo também que tem lives segundas e quintas, 21 horas aqui na Twitch, né? Pra gente gravar e gravar os casts e gravar vídeos, né? A gente tá fazendo toda semana aí, né, e tal. E fazer um agradecimento aqui no nosso, né, a gente tem que fazer aqui o lançamento, né? Vamos fazer um lançamento. O quadro mais esperado de todos os tempos do Azila. Vamos fazer aqui o Momento Mercenário. Os Mercenários 3. Agradecer aqui a todo mundo que fez o pixão, né, foi fazendo os pix pra gente aqui durante a semana, né? Todo mundo aí, né, e tal, agradecemos, nós agradecemos de joelhos, né? A gente tá aqui sentado, mas a gente tá de joelho, né? É, mas encara isso como um joelho mental ali, o cara levanta assim, levanta as, né, mãos pros céus, né? Como diria minha mãe, não, vocês têm que levantar as mãos pro céu, estão ganhando esses pixels. Recomeços, né? Recomeços ali, né? Muitas vezes a gente... Né, se vê ali de frente a vida, né? A vida, ela ensina várias coisas. Fica logo de lado, né? Pra fazer um negócio filosófico. A vida, ela vai lhe ensinar. Meu pai já dizia, mas, rapaz, chapéu de otário é mais. Chapéu de otário. O cara devia marreta fazer uma blusa, mano, disso aí, mano. Muito, esse ditado aí ter, é, mano, bom demais. Muitas vezes a gente se vê nessa situação, né, mano? De que a gente tem que recomeçar de algum jeito, né, e tal. Aqui no Azila mesmo, mano, a gente já fez vários hiatos, né, mano? A gente tá que nem o Togashi, né, mano? O autor do Yu Hakusho. É igual o Hunter vs Hunter. Toda vida que o cara dá um hiato, o cara volta melhorado. E aí, mancha, a gente já decidiu, né, vamos voltar a gravar, né, e tudo. E a gente decidiu, né, começar do zero, né, vamos dizer assim, né, entre aspas. Vamos começar aqui do zero, né, imaginar ali como é que a gente faria, né, se fizesse o projeto todo do zero de novo. E é interessante, né, mano, porque às vezes, né, isso renova muita coisa, né, mano, acho que o cara... pensava antigamente que era errado, né, e tudo. Quando o cara pensa, o recomeço, né, assim... O mano, em si é um desafio, porque geralmente, mano, o ser humano, ele é acostumado a fazer exatamente a mesma coisa, né? A gente até comenta com alguns dos nossos colegas e tal, mas tem colega da gente, mano, que há 15 anos faz exatamente a mesma coisa. E não dá certo e o cara continua do mesmo jeito. Tem uma frase que eu gosto muito, mano, do Einstein, que ele diz isso aí, mano, que a definição de loucura é você fazer exatamente a mesma coisa e esperar por resultado diferente, mano. O Manel Meu Lanche tá dizendo aqui, ó, frases do Pranchur. Macho, a gente já marcou aqui um cast, mano, pra falar a história do Pranchur, mano. Esse cast aí vai ser massa. Inclusive, mano, o Prancho é um dos maiores sábios injustiçados, mano, porque tem várias pessoas que não conhecem a filosofia desse bicho. E ele foi professor do Sun Tzu, né? Por isso que o cara precisa vangloriar esse bicho aí. O Shankly tá dizendo aqui, ó: o recomeço sempre é uma nova oportunidade para falhar e desistir outra vez. Mas isso aí, macho, é pra tudo, né, mano? Porque mudança de emprego, né? O cara, sei lá, o cara vai mudar de área de trabalho, né, e tudo. Ou então mudança mesmo de moradia mesmo, né? Assim, o cara vai morar em outro bairro, né? O cara vai morar em outro estado, né, ali. É sempre um negócio, assim, um pouco difícil, né, macho, ali. Eu tinha um colega meu, mano, no tempo de ensino médio mesmo, que esse bicho tava mó valor mudar de colégio, mano, porque ele fazia um bocado de merda, né, lá no colégio e tal, não sei o quê. Aí ele dizia que quando ele se mudava, mano, pro outro local, ele tava zerado, mano, né? Ninguém conhecia a história dele, ninguém conhecia nada. Ele poderia ser uma pessoa totalmente diferente, né? Por mais que ele fizesse exatamente as mesmas coisas. A gente tem um colega nosso, né, mano? Ele era do exército, né? De uma patente alta do exército, né, mano? Aí ele largou tudo. Todo mundo ali da família dele disse: ah, mano, esse bicho é doido, hein? Ô, doido, mano. O cara vai sair. O cara achava que ele tava na droga, né? Aí, mano, quando dá fé, mano, esse bicho passou, mano, em primeiro lugar em medicina, mas no vestibular, mano. Caralho, o maluco é brabo. Tem algumas escolhas na vida, como no caso desse nosso colega, que às vezes é complicado, porque assim, sei lá, de repente, mano, você tá muito na merda, assim, ah, eu tô liso e tal, desempregado, não sei o quê. Você mudar é mais natural. Agora, por exemplo, se, como o Joel falou, esse nosso colega, melhor oficial do exército, sei lá, o cara devia ganhar uns 12 pau por mês. O cara tava estabilizado, mano, no exército, no governo Bolsonaro, mano. Aí o cara jogar tudo pra cima, mano, pra voltar 5 anos ser esse estudante, né? Medicina, acho que é 5, 6 anos. Sem ganhar um real, voltar a ser estudante é um negócio difícil, mano, não é pra todo mundo, não. Mas é um recomeço, né? Mas esse amigo nosso, né, mano, pelo menos ele é um cara, assim, mais controlado, né, mancha, assim, porque ele já tinha reserva, né, de dinheiro e tudo, né, pra poder passar um tempo ali só estudando mesmo, né, e tal. Aí ele conseguiu, né, mudar de área e foi pra medicina, né, e tudo. Ele é da nossa idade, né, assim, é esse amigo nosso, né, ele tem 35, né, 30 e poucos anos. Bem cacetado aí. O filme entrar aqui na faculdade de medicina com 30 anos, mas tu é doido, mas não ia dar certo, não. Mas o cara tô quer, mano. Tô chamando ele de tio, o cara tem que tentar, né? Né, coroa, não sei o quê, mano. Outra coisa, mano. Eu acho legal, mano, esses exemplos, assim, que não são de pessoas famosas, né, nem nada. Mas dá um norte pro cara, mano. Tipo, às vezes o cara tá assim, aí, não, mano, não quero estudar, não, mano. Já tô velho, 30 anos nos couro, mano. Não quero aprender mais porra nenhuma na vida, não, mano. E se o cara for pensar, mano, tem gente que aos 30, como esse nosso colega, tá começando a carreira, mas tá tendo que estudar 4, 5 horas por dia e tal, levando vida de estudante, tendo um padrão de vida um pouco menor, mas tá correndo atrás do seu sonho, né? Isso que é interessante, correr atrás dos sonhos. A área de tecnologia, mano, que é a que eu faço parte, mano. Se o cara não estudar todo dia, mano, toda hora, mano, todas as ferramentas que estão saindo no mercado, mano, aí o cara fica pra trás mais voado, mano. O cara tem que estar sempre ali se atualizando, né, e tal. Não tem jeito, não. Que isso aí é uma parada interessante, mano. Eu lembro quando eu era mais jovem, né, e tal, adolescente ali. Tinha essas feiras de profissão, né? Aí o cara ia falar com esse advogado, médico, não sei o que, o cara ia dizer, não, mas eu sou advogado. A advocacia é difícil ali, o cara tem que estar estudando direto, porque senão o cara fica pra... Aí eu pensava logo, vou fazer isso aí não, mas tu é doido, aí o cara ia fazer uma faculdade. Ainda tem que estudar todo dia, mano, né? Sou nem pido régua, mano. Sai fora, mas tal. Você é louco? Agora só que a gente percebe isso, né? Que as melhores profissões acaba que você tem que estar estudando diariamente. Tem muito o que fazer, não. É, pois é, mano. O primeiro grande momento que eu me lembro ali de recomeço, mano, pelo menos pra mim, mano, foi quando eu saí do colégio. O cara sai do colégio, né? Do período ali de primeira série até o segundo, terceiro ano do ensino médio, né? Aí o cara sai pra entrar numa faculdade, mano. Aí eu me lembro, mano, que um dos primeiros fracassos da minha vida, mano, tinha feito vestibular na UFC, né? Aí todo mundo ali do colégio dizendo, não, passei, não sei o que, passei. Tá olhando ali na lista ali, o nome no cara não vendo, né? Porra, meu tio. O cara foi reprovado. Aí o cara se vê naquela, né, mano? Porra, mano, não entrei na faculdade, mano. E agora o que é que eu vou fazer, mano? Não, mano, vamos arrumar um emprego, né? Arrumar um emprego. Que era parada, né? O cara aí reprovou o vestibular a primeira vez, aí o pai do cara chega assim, não, mas tu já tentou demais, mas bora arranjar um emprego aí, tá só enrolando. Enquanto o cara tá no colégio, mas no colégio, ali na faculdade... Faculdade não, né, porque faculdade, muita gente ali trabalha e faz faculdade ao mesmo tempo, né, assim, mas no tempo do colégio... a grande maioria do pessoal é assim, né, o pessoal já consegue se bancar e pagar a faculdade. Mas na época do colégio, né, mano, que o cara ficava o cara ficava só eguando, né, ali, mano. Aí de repente entra assim, menino, pai do cara, né, olhando assim, menino, tu vai ter que entrar numa faculdade. Aí o cara, faculdade, mas é o momento, mas que o cara tem que escolher uma profissão pra ele, né, mas. Não, o que é que o cara vai ser? Aí, advogado, médico, não sei o quê. Mas é esse momento que muita gente fica em dúvida, que né, mano? Fode, mano. É. Mas tu sabia, mano, pensando hoje em dia, mano, eu acho que a grande maioria da população, mano, nos 18 anos, não tá preparada pra escolher a profissão dela, mano. Ah, eu não, conheço, mano, uma parte de gente que é desse jeito, mano, que chegou nos 18 e então, tal, aí vai mais ou menos naquilo que gostava, mano. São pouquíssimas pessoas que acertam. É por isso, mas hoje em dia eu acho que tá mais abrangente esse negócio de profissões, assim, autônomas, né, e tal. As profissões ali que a galera queria muito antigamente, né? Por exemplo, tipo, ah, eu queria ser um desenhista de quadrinhos. Tem muito mais oportunidade hoje em dia, né, com a internet. Ah, eu queria fazer jogos, né, de videogame. Hoje em dia tem, né, oportunidade pro cara ser isso daí. Mas lá nos anos 90, mas isso aí era só Japão e Estados Unidos, mas que tinha isso daí, mas não tinha isso muito por aqui, não. A globalização chegou muita coisa para cá. Hoje em dia a gente vive num mundo globalizado, né? Muita gente vai para fora, muita gente consegue trabalhar nesses outros ramos. Mas o que eu acho complicado é você ter esse discernimento, entendeu? Porque, sei lá, o cara com 18 anos, mano, de repente é aquele cara que joga muito videogame. Aí ele, não, eu quero fazer jogos e tal. E vai que o cara chega nos 20 e poucos e, vixe, mano, gosto mais de videogame, não sei o que e tal. O cara quer saber de cerveja, né? Cachaça. É. Né? Inclusive, ainda não popularizaram uma profissão pra essa turma, né, mano? Momento ali de falha, pelo menos minha, mano. Foi na primeira vez que eu fiz um concurso público, né? Porque existia esse negócio no colégio, mas os cara... Chegou um cara, mas pra dar uma palestra sobre concurso público, mano, no meu colégio. No teu não teve isso aí, não, mano? Macho, no meu é uma parada que eu me arrependo muito, mano. Eu estudava num colégio militar, então, teoricamente, todo mundo era concursado. Todo mundo sabia o que era um concurso público. Não existia internet. Eu lembro que tinha sempre uma professora minha, mano, que falava do jornal, do Folha Dirigida. Que na época ainda existe uma tecnologia chamada banca de revista, né? Não sei se o pessoal lembra o que é essa parada. É mesmo, mas eu me lembro agora disso aí. Folha dirigida, meu cara. Aí dizia que aí uma vez ela levou uma folha dirigida lá porque ela dizia assim, não, mas vocês têm que comprar folha dirigida e tal. Os caras nem aí, né? Só escrotizando lá na aula, gritando, ah, não sei o quê. Aí teve um dia que ela levou um jornal lá e mostra, não, aqui mostra as vagas de concurso e tal, não sei o quê. E o negócio era tão louco, mano, que mesmo sem putaria, mesmo o colégio em si sendo militar, os caras não se ligavam muito que era concurso, não, mano. Só pensava assim, ah, tem uma prova aí pra você entrar. Então, no dia que tiver a prova, tem a prova. Então pronto, aí os caras lá. O que tiver vai ter. Lá na minha turma ninguém se ligava muito em concurso, não, mano. Era uma opção. Ah, eu vou ser concurseiro. Tinha essa mesmo. Pois é, mas lá no colégio, mano, que eu estudei, mano, os caras chamaram um cara, mano. Não, esse cara aí vai falar de concurso público. Aí eu pensando que era um negócio, mas tipo Faustão, mano, sei lá, mano. Não, mas é um concurso pro cara ganhar não sei o quê. Pensava que o cara ia entrar com a churrasqueira, é? Puta vida! Aí, mano, o cara não, olhou não, assim, aí... Se animando, né? Aí, mano, o cara chegou assim, aí, não, porque você tem os concursos... E não sei o que, e nos Correios tem um concurso. O cara ganha R$2.000 por mês. Ixi, 2.000 era muito dinheiro, mano, na época, né? Eu quero isso é agora, mano, pra mim, mano. Tu já aí... tava se vendo com aquele bonezinho azul, hein, andando de bermuda pela... Aí ele falou exatamente isso daí mesmo, mano. Não, mano, vocês têm que comprar o jornal Folha Dirigida, que lá tem tudo ali. O cara foi fazer, né, o concursozão da PMzão. Sendo que o cara reprovou. O cara reprovou. Só esqueceu de avisar que tinha teste físico, né? Nesse bicho, o cara chegou lá. Esse negócio de concurso público, né, mancha? Às vezes tem cara que passa anos estudando, né, mano? Anos e anos estudando pra poder fazer uma prova, né, mancha? Quando abrir o concurso ali, aí o cara faz a prova, zona. E tem é gente, mancha, que eu conheço, mancha, que o cara... faz a prova, o cara acerta uma porrada de questão e o cara não passa, mas... Aí é a tristeza demais, viu, mas... Isso aí que é o tem... massa do concurso, mas... porque nem todo mundo entra. Porque, mas o cara tem... Tem gente que eu conheço que chorou, mas... Porque não passou em concurso. Ah, mas eu queria fazer. O cara, tu é doido, mas foi uma depressão zona fodida, mano. Concurso hoje, mas ficou muito banalizado, mano. Todo cara que tá desempregado hoje em dia é concurseiro. Eu falando com uma amiga minha, aí, não, mano, e aí, o teu marido tá fazendo o quê? Estudando pra concurso. Pode prestar atenção, mano. Ninguém mais diz, não, mano, fulano tá desempregado. Não, fulano tá estudando pro concurso aí. O cara acorda 10 horas da manhã, assiste ali no Netflix e tal. Sim, almoça, tira um cochilo. É, aí ele dá uma assistidazinha ali na aula de 3 até as 4, né, que é o tempo que o café esfria. Ah, eu tô estudando pra concurso aqui e tal, dando gás. Aí esse bicho não passa, mano. Aí vai lá no Joel, porra, mano, passei, mano, concurso. Chorando. Vida, não sei, chorando, né, pai todo. Eu, mas, durante a minha vida inteira, mas, de trabalho... pegou no livro, né? E tá aí, sucesso até hoje. Eu só fui demitido 2 vezes na minha vida, mano. E, baixo, o cara ser demitido, mano, é uma parada ali foda demais, mano. Tu é doido, mano. Por quê, mano? A primeira vez que eu fui demitido, mano, eu não tava nem aí, não, mano. O cara tava dando gás lá no trabalho, né, e tal. E eu vi, mano, que tem certas empresas, mano, que não adianta você se esforçar até o máximo, mano. Que o cara vai tá sempre ali lascado, ali direto, mano. Nessa primeira empresa que eu trabalhei, mano... Eu tava me esforçando direto, né, e tal, e não sei o quê. E eu não via melhora nenhuma, né? Assim, o cara não tava ganhando comissão, não tava ganhando bônus, não tava ganhando porra nenhuma, mano. Aí, macho, eu vou fazer tudo na doida aqui mesmo, mano. Tô nem aí não, mano. Aí a mulher chegou assim pra mim e disse... Não, a gente vai ter que cortar ali, fazer corte de custos na empresa... Então ali tu entrou na lista também, não sei o quê. Oh, aí ela me fez a pergunta chave, mas aí essa aí foi foda, viu? Ela falou assim, por que que tu ficou desse jeito? Aí eu disse, ora porra mesmo, mano. Vocês aí tudinho ganhando comissão aí, eu me fudendo ali direto, mano. Ora, mas eu tava me esforçando, não tava? Tava. Então se pronta, eu não vou mais me esforçar mais, não. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Aí a segunda empresa, na segunda demissão, mano, eu tinha acabado de casar, mano. Tinha acabado de casar, né, e tal. Aí, mancho, eu levei, mancho, aqueles, como é aquele docinho, mano? Como é o nome? Casadinho, né? O bolenzinho. Bem casado. Bem casado, bem casado. Oxe, é bom, o recheiozinho de bem casado é bom. Aí eu levei pros caras, né, é um lá doce do... doce de leite. Dos patrões lá, levei pra eles, né, e tal. Aí quando deu, tipo, cara, levei todo de manhã... Ingênuo, não, vou fazer uma média aqui, bem casado. Aí, mancho, a empresa ali tava mal das pernas, velho. Aí, mas quando de repente, mano, deu 5 horas da tarde, mano. Aí o cara lá, né, o sócio lá do dono, falou assim: "Ei, Joel, ô, vem aqui, vem aqui. Ei, Joel, ô, vem cá. Tu tá sabendo, né? A gente vai ter que te demitir." É o puta que pariu, mano. O cara acabou de calar e foi demitido, mano. Puta. Puta merda, puta que pariu, viu, macho? Eu pensando assim, macho. Aí é foda, mano. Aí eu, macho, e agora, macho? Que é... Aí eu, macho... Mas eles te devolveram pelo menos bem casado, mano. Devolveram nada, mano. Tinha mais era nada. Aí todo mundo com menos bem casado, mano. Os caras sem coração, mano. Aí, macho, sendo que eu... Na hora que ele falou, não, mano, beleza, né? Pelo menos vou pegar aqui os 30 dias, né, e tal. Ficar em casa numa boa, né? Ali, uns 30 diazão. Não, bichão. Tu vai ter que pagar os 30 dias. É o puta merda, macho. O cara vai ter que ficar 30 dias aqui, mano, sem fazer nada, mano. Aí os caras, não, não sei o quê, tem que pagar aí os 30 dias, mano. Macho, eu juro pra ti, mano, que foi os piores 30 dias de trabalho que eu já tive na minha vida, mano. Parece que o cara tava com uma doença terminal, macho, ali esperando só a morte, mano. Mas nessa demissão aí eu fiquei fudido, viu, mano? Nessa demissão aí o cara se fudeu total, mano. E verde e amarelo, né? Como é negado, deixando. Quem me ajudou, mancha, a pagar as contas ali foi meu pai, mancha. Meu pai ali chegou, não, mano, vou ajudar aqui, não sei o quê. Aí depois eu devolvi o dinheiro a ele. O cara não devolveu mais nunca, né? E a outra parada aqui, mancha, de recomeço, né? O cara recomeçar ali, mano. Foi quando eu tava trabalhando, né? Normal ali, carteira assinada, né? E tudo. Mancha, eu queria... Sempre, meu sonho ali da minha vida sempre foi... trabalhar com o que eu faço aqui no Azila, né, mano? Editando podcast, né, tal, editando vídeo. Falar aqui com o Jurandir. Ei, Jurandir, eu vi que tu tá fazendo aqui um programa de vídeo aqui no 99 Vidas, mano. Deixa eu editar esse bicho aí, mano. Porque eu queria trabalhar com isso, né, com edição, né, e tal. Deixa eu editar aí. Aí comecei a editar na faixa ali. Aí, mano, de repente, ele chegou assim pra mim e disse: "É agora, hein? É agora, hein?" Vixe, mas é agora. A gente quer te contratar aqui pro Cinema com Rapadura fixo pra tu ficar editando os vídeos do Rapadura. Pra acabar! Pra exorcizar o último fantasma que faltava! Aí ele disse assim, mano: "Não, mas tu vai ter que abrir um CNPJ." Vixe, mano! CNPJ, mano! E aí eu fiquei naquela: "Macho, o cara vai abrir... O cara vai sair de um emprego de carteira assinada pra poder abrir uma empresa, macho. Como é que vai ser aí?" Macho, eu fiquei com medo, viu, mano? E nessa época, mano, disso daí, mano, foi a época que nasceu a minha filha, mano. Ih, rapaz. Aí, macho, eu me lembrei, macho, dessa história aí da demissão quando eu tinha acabado de casar, mano. Vai dar certo não, macho. O cara fica assim. Não vai dar não. Vamos tentar entrar nessa daí, né, macho? Aí eu fui atrás de saber, né, como é que o cara abre um CNPJ, né, e tal. E naquele medozão, doideira, né? O cara com medo ali, meu irmão, macho, o cara vai entrar num CNPJ e tal. Aí deu tudo certo, macho. Aí o cara comemorando, ali, não sei o quê. As mudanças, né, os recomeços não são de maneira fácil, mano. O Joel aí, mas só pega os recomeçozão ali no limite, mano. O cara não pode nem... arriscar muita coisa e tal, mano. O pessoal devia fazer a campanha aí do segundo filho do Joel, porque as coisas teriam que melhorar mais, né? O Joel foi se aconselhar com o Manel. Olha como é que abriria a empresa ali. É porque até então, mano, o Manel era o mais experiente, né? Esse bicho já tinha falido em 5 empresas, né? Que ele tinha bolado ali. Pior que foi exatamente desse jeito, né? Só o Joel, não, mas como é que eu abro empresa? É o Manel, o diabo é isso, mano. E pra ter uma empresa tem que abrir a empresa, mano, levantar as portas. O Manel, assim, não, mano, o documento e tal. E sempre estaria. O Manel tava na 5ª empresa que ele criava, né? Comércio e tal, não sei o quê. E nunca tinha passado perto de um CNPJ, mano. Puxa, né? CNPJ aí é código do LOL, mano. Putaria, viu, macho? A gente tem aqui, macho, o exemplo de algumas pessoas ali que recomeçaram a vida, né? E deram certo, né, macho? O cara não ficar só na tristeza. Por incrível que pareça, o cara tem que contar umas histórias boas, né? A audiência e os caras tudo chorando e tal. Os caras já... O cara tava querendo, como é que se diz, pedir a namorada em casamento. E não, mas se eu pedir aí, pode ser que eu perca o emprego e tal. Cacete. Acho que a gente tem um exemplo, mano, do Jeff Bezos, né, mas que esse bicho, ele era seguindo o exemplo desse nosso amigo, né, mas que era coronel, né, coronel não, né, ele era oficialzão do exército, né. O Jeff Bezos, mas esse bicho, ele era um executivozão de Wall Street, né, mãe, e tal. Ele tinha uma vida até meio estável, né, e tudo. Aí esse bicho, em 94, macho, ele, não, macho, esse negócio de internet vai ser o futuro. Aí ele se mudou pra uma, pra um depósitozão loucura, macho, em Seattle. O bicho começou a lutar contra ratos, né, lá dentro do depósito. Ele pichou o nome Amazon.com ali no escritóriozão. Pronto, tá aqui. Porque ele era do Wall Street, mas ele também era radical, né? O bicho sabia manejar ali o jetzão. É, mas ali ele fez isso daí, mas ele tinha uns 30 e poucos anos, né, e tal, mas em 94, né, e tal. Aí ele recomeçou a vida dele e criou a Amazon, né, mas aí o cara saiu do nada, né, depósitos em fudidão, e agora a Amazon é uma das maiores empresas do planeta Terra, né, mas mandando até foguete pro espaço aí, mano. Esses caras são doideira, viu? É uma das 4 maiores empresas do planeta, mano. E ele é um dos caras mais ricos do planeta, né, macho? O Jeff Bezos, né? Os caras ricão ali, mas se o cara comprar um Play 5, ele não se fode, né? Se eu comprar um Play 5 hoje, macho, eu faço, tenho que fazer uma escolha. Ou eu compro um Play 5, ou eu como, nem mortadela eu compro, não como no almoço. Tu é doido. Outro cara também ali que se lascou todinha a vida dele quase toda, macho. Mas ele conseguiu sucesso ali, né, no, até tardio, né, macho, assim. Foi o Walt Disney, né, macho? Que no começo, macho, na década de 30, né, quando ele começou a fazer os desenhos animados ali, né, e tal, ele sofria muito com esse negócio de dívida, né, mano? Ah, mas dívida, mano? Sofria com esse negócio de dívida, né? Só a audiência se identificando agora, né, mano? Macho, esse bicho assim, mano, ele contratou ali a galera pro escritório dele, né, os artistas. Esse bicho, macho, ele se lascou todinho, macho, com esse negócio de dívida, né, ele não tinha dinheiro ali pra pagar a galera, né, e tudo. O cara tem que ver isso aí. Geralmente, mano, todo empreendedor, ele enriquece porque ele corre um risco grande, né, ele se endivida, pega dinheiro no banco e tal, arrisca. E o Disney, mano, tava num ramo que ainda não era concretizado, entendeu? Ele tinha um sonho de fazer animação, mas era aquela coisa, ninguém sabia se ia virar. É impalpável, mas é diferente. É tipo tu pegar uma tecnologia totalmente nova, sei lá, hoje em dia todo mundo tá falando de NFT, né? Aí o cara chega assim, não, mano, vou vender o carro, vou pedir as contas do emprego e vou botar tudo nesse negócio de NFT. A galera vai dizer que o cara é louco, mano. Porque ninguém sabe direito o que é, ninguém sabe se vai dar certo e tal. Só que numa dessas, mano, a galera gastou o dinheiro todinho em Bitcoin e agora estão lá nas Bahamas só. Na época ali que ele foi fazer o Branca de Neve e os Sete Anões, né? Que foi o primeiro grande filme que ele fez, né? Ele já tinha feito algumas outras coisas antes, né? E tal. Ele pegou uma dívida zona lascada pra poder fazer esse filme terminar, mano. Passou a vida dele quase toda, mano, nesse negócio de dívida e tudo. quando ele foi abrir o parque, se endividou de novo. Aí tá aí, né? Ele morreu sem ver o... Aliás, né? Ele já tinha um pouco de sucesso, né? Ele morreu com o nome no SPC, né? O bicho ali, porra, mano. Isso aí, com certeza. Mas esse bicho, mexe, ele morreu e ele não viu o sucesso que veio depois, né? Os filmes da Disney posteriores, né, e tal. O bicho nem... Só um diz que congelaram o corpo dele pra ressuscitar e tal, um negócio assim, quando a medicina tiver avançado. Agora, outro cara, mas que seguramente uma das histórias mais tristes ali que eu já li, mas é a do Van Gogh. Manel de novo. Van Gogh. O Van Gogh ali, mano, esse bicho criou várias obras de arte, né, ali durante a vida dele. Criou vários quadros ali, mas ele não viu nada, mas não viu nada de dinheiro, sucesso, nada. A galera dizia que ele era doido, mano. Mas sabia que a maioria desses grandes artistas e tal que a gente tem por aí, esses bichos não eram... Tipo assim, milionário e tal, não sei o que, não. O bicho era só normal ali, né? O Van Gogh e tal. O bicho faz umas pinturas zona aí, toda tremida e tal, mas o bicho é massa, não sei o que. Mas eu tenho uma história, mas de que a única venda que ele fez dos quadros na vida dele, mano, foi pra um amigo dele, mas de infância, mano. O cara olhou assim, mas vou te ajudar, mano. Quanto é esse quadro aí? 10 conto aí. Daí, 10 conto. Esse bicho ali, ele morreu meio que, né, sem ver o sucesso, né? Hoje em dia, a gente vê quadros do Van Gogh vendidos aí a milhões e milhões de dólares, né, mano? Os caras em leilão, né, e tudo. Negócio meio injusto, né, e tal. Pois é, mano. E esses três últimos aqui da lista, mano, que a gente tem aqui, mano, é daquela galera, mano, que nunca é tarde pra recomeçar, né, mano? O cara diz assim. Por quê, mano? Esses caras aqui, mano, eles conseguiram o sucesso deles até tarde, mano, assim, mano, na vida deles, mano. O Roberto Marinho fundou a Globo ali, ele tinha 61 anos, mano, esse bicho, mano. Só que o Roberto Marinho, ele é um pouquinho diferente, né, mano, porque Roberto Marinho ali, ele já tinha sucesso na rádio e no jornal, né, mano, ele já era... Não, o que tu disse aí, pro Roberto Marinho teve muita graça, porque esse bicho era muito rico, né, os caras... Não, agora um dos caras ali, mas também que é desse jeito aí é o Roberto Bolanhos, mano, o nosso Chaves aí, né, mano? Fez sucesso com o Chaves, mas e o Chapolin, mano, quando ele tinha 42 anos, mano. Aí é que onde ele vê o dinheiro entrar, né, mano? As sedas vão entrar. Digo, mano, que é diferente. Uma coisa é você ser um escritor, um roteirista consagrado no seu país, mano. Outra coisa é você ser sucesso, mano, em vários países, mano. Isso é doido, macho. É doido. E tarde, né, mano? 40 e poucos anos, né? É, o que eu acho mais impressionante dessa turma mais tarde, mano, porque hoje em dia, mano, sem exagero, tu conversa com a galera aí de 20, 25 anos, mano, a negada já tá torcendo pela aposentadoria, mano, ninguém quer trabalhar, não, mano. Cara, mano, tô trabalhando aqui e tal, mas quero ganhar milhões aí com a criptomoeda pra me aposentar com uns 25, 26 no máximo. E essa turma, 40, 50 anos, os caras estavam começando o negócio de sucesso, mano. É, mas agora o exemplo, acho que o exemplo que é o máximo de todos, Coronel Sanders, mano, do KFCzão, mas esse daí, a história desse bicho, é a mais exemplo de todas, né, mano? Porque esse bicho, mano, ele já tinha trabalhado, né, com... outras coisas, né? E foi demitido dos trabalhos dele, mano, várias vezes, mano. Ele entrou em vários empregos, foi demitido. E assim ele foi indo, né, na vida dele inteira, até ele construir o KFC, né? Que era uma receita zona de frango frito, né? E ele só conseguiu sucesso, mano, aos 62 anos, mano. Ele já tava velho ali. Inclusive, esse negócio de coronel, né? Eu pensava que ele era aposentado do exército, mano. Mas não, mas não tem nada a ver, né, mas ele ali era porque ele era de uma cidade pequena, né, e tudo. O prefeito da cidade, né, alguma coisa assim, colocou poder um título comer dele. De graça, né, no restaurante, coronel e tal. Aí deu um título, mano, pra mano, ele, coronel, né, de coronel. Sanders, mano, tem umas paradas massas, mano, porque ele é tipo o Manel ali, mano. Esse bicho começou, mate, trabalhando como aqueles caras que jogava carvão no trem, né, e tal, na fornalha ali. Aí esse bicho foi expulso do emprego porque brigou com um colega de trabalho, né? O cara chamou ele de viado, tá? Não gostou e meteu uma mãozada no cara. Esse bicho, tama, vou mudar de vida aí. Começou a estudar direito por correspondência. Ele, nunca é tarde para terminar e tal. E o bicho se formou. Aí começou a ganhar dinheiro aí no meio de uma audiência. O bicho espancou o cliente dele ali. O bicho tava meio Chico. Puto e tal. Filha da puta. Aí caçaram a licença dele. Aí a vida dele, mano, toda a vida foi isso, mano. Na hora que ele tava fazendo sucesso, mano, o bicho se metia numa briga e tal, né, galera? Não, mano, vai se lascar. Aí, mano, esse bicho abriu o primeiro restaurante dele, que era tipo como se ficasse ali na beira de uma BR, uma coisa assim. Quem trabalha viajando, mano, já viajou muito, sabe, né, que tem esses postos de gasolina que tem restaurante, que é tipo um ponto de apoio pro cara, né? O cara para lá e tal, lava o rosto. Homem, não sei o quê. Aí esse bicho ficava numa estrada lá, né? Tipo um estadual. Aí o governo vai, mano, cria uma estrada zona federal, mano, tipo cortando ali o restaurante do Coronel Sanders, mano. Aí ninguém mais passava por lá, mano. Caramba, é perigoso, não sei o quê. Caminhozão cheio de buraco, eu vou na estrada aqui, mano. Tapete e tal. Falou. Esse bicho puto. Teve um restaurante dele, eu não sei se foi o primeiro, mas teve um restaurante que foi incendiado, né, mano? Incendiozão doido. Não teve a vida fácil, não, mano. Tô dizendo, é por isso que ele é tipo, mano. Na hora que o cara vai estabilizando, mas acontece uma merda foda, mano. O cara tem que voltar tudo pro zero. Aí, né, aos 62 anos, ele conseguiu patentear, né, a receita dele de frango frito, aí criou o KFC, né, mano? Foi... E tu sabe que no KFC ele ainda levou uma quengada, né? Esse bicho vendeu. Na época, ele vendeu o KFC, mas por 2 milhões, né? Dinheiro que só uma porra. Só que o cara que comprou o KFC, mano, vendeu o KFC 5 anos depois, tipo, por 250 milhões ali. Ximaria! Oi, mano, o bicho levou uma quengada violenta, mano. É, mano, eu digo assim, mano, eu compro aí, sei lá, tua gata por 5 milhões, aí, vixe, mano, vai teu negócio, toma aí, pode levar e tal, só que aí o cara vai e vende a gata por 300 milhões, tu não ficou pobre, tu só deixou de ser um baita milionário, né? Aquela parada, né, o cara vende ali o Manel... Comprou a gata do Manel por 3 milhões, aí a gata zona ali era pra... participar estrelando um filme de Hollywood, mano. Aí ganhou 1 bilhão ali. A gata do Manel vira o novo Iron Man, né, da Marvel. Não, a gata não, né, porque é o gato, o Chibatinha, né? Chibatinha é o gato de ferro ali, é um novo sucesso e tal, o bicho vendendo boneco, isso é uma porra. Eu putaria, viu, macho? Quem se era massa também? Depois o Ratinho fazendo reencontro, né? Do Manel com o Chibatinha. O Chibatinha dando uma zunhada nesse bicho. Acho que a gente vai ter que fazer, mano, depois um cast aqui de frango frito, né? Um asilo de frango frito. Esse aí a gente... Tu já comeu, mano, o KFC, mano? Tu é doido? Ainda é bom não. Demais, não. Mano. Olha esse KFC aí, mano, que tem no Norte Shop, é? Lá tem lá no Iguatemi, mano. Frango frituzão ali, loucura, mano. Vem num balde. Quando a gente eu comprei uma vez esse bicho aí lá no Norte Shop pra assistir o cinema. Mas não sei se é tudo a mesma coisa. Não sei se tudo é a mesma coisa. É não, mano, te enganaram, mano. Só tem no Iguatemi. É HFC é o Manel. Aí dá a foto do presidente da república, né, mano? Eu sem FHC. Frango frito, vamos botar aqui, ó. Frango frito Norte Shop. Vamos embora, Manel. Vamos embora que, né? Já deu tempo aí. Enquanto o Manel vai lá no Norte Shop comprar o franguinho dele, o cara vai encerrando. A galera tá aí dormindo, faz bem, gata doida. A gente, quando fizer o nosso castzão aí de frango frito, a gente fala mais um pouquinho do KFCzão, né, velho? Estamos nem recebendo, frito. Mas se esse bicho quiser patrocinar a gente, aí. Gente... Aqui, ó. Achei, ó. HNT. HNT, mano. O cara fez uma logomarca parecida ali pra enganar o Manel, ó. Toda segunda e quinta a gente tá aqui na Twitch fazendo as nossas gravações aqui, né, e tal. Então não vai perder não, viu? Se o cara estiver escutando pelo YouTube, né, já se inscreve aí no canal aí embaixo, né, dá o likezão e ativa o sininho também, né, pra receber as notificações aí, né, e tudo. Isso aí. Tem aí nossas redes sociais aí embaixo, né, pro cara seguir ali, tudo, né, vai seguindo também, mano, porque, né, se o cara não recebe no YouTube, o cara recebe algum o outro. O código do Pix, mano, mais importante. E o Pix, todos. Mano, Pixão ali, né, agradecer Pix a todo mundo ali, que fez o Pix. E tem o QR Code aqui embaixo, ó, do nosso Pixão aí, se você quiser fazer um donate aí pra gente, né, e tudo. No todo momento programa mercenários. A gente vai colocar momento mercenários aí. Você pode participar. Os Mercenários 3. Então tem o Pix aí, a chave é azileitor@gmail.com. Então, né, vamos embora, né? Vamos embora, né? O André C. Gouveia passou aqui pra dizer que ama a gente. Olha aí. Aí dentro, né? Olha o amor. É, mas pra encerrar, mano, eu canto aquela música ali do... O amor está lá. Do Ronaldo. Ama, canta aquela música do joelho quebrado do Ronaldo. Se não fosse meu joelho quebrado. Uma, aquela de superação, mano, do Raul Seixas, mano. Tente outra vez, mano. Tente outra vez. Não, eu pensei. Você sabe essa. É, eu pensei sabe, que era... Tá bom, valeu, mano. Hasta la vista, baby.